Um, dois, três e gravando! Você tá gravando Tá então? gravando! Oba, oba, oba, ai, tá gravando. O que há pra se dizer? Olá, ouvintes! Depois de... eu não quero nem saber quanto tempo faz que a gente não lança o Escudo do Mestre. Voltamos ao Escudo do Mestre e agora em novo formato, porque toda vez que a gente fica muito tempo sem lançar, a gente muda o formato para ver se funciona depois. É assim, né? A gente tentando manter o podcast, aquela coisa, Vida de fica podcaster, né? difícil. Pois é. Então, dessa vez a gente vai fazer algumas mudanças. O Escudo do Mestre, como vocês já conhecem, aquela coisa de extrema qualidade sobre RPG, com temas mais complexos e tudo mais, vai sair com uma frequência bem diferente, mais ou menos com a frequência que a gente lança atualmente, ou seja, de Ou vez em seja, quando. quando dá, né? Quando dá tempo, sai o episódio. Mas Mas. a gente vai oficializar, basicamente, o Escudo do Mestre House. Isso. Então, a gente vai. Com uma frequência bastante maior, eu não sei, não vou dizer semanal, ou porque. Semanal é impossível, eu já. Exato. Mas Impossível. com uma frequência bem. Quinzenal, talvez. Quinzenal, talvez. Que vai ser um papinho mais rápido, com temas ligados a RPG ou não. Às vezes a gente vai falar de coisas que não tem nada a ver com RPG, mas que a gente quer falar sobre. E que pode ser interessante para os nossos ouvintes, de alguma maneira. É, a nossa intenção é fazer esse papinho de bar, meio conversa rápida, a gente fazer esses episódios um pouco mais curtos, colocar umas coisas que a gente às vezes conversa quando não está gravando, a gente conversa fora dos microfones pelo Skype, e a gente de repente para e fala, nossa, legal, isso daria um bom episódio se a gente tivesse conversado isso no ar. Então a gente vai tentar gravar algumas dessas ligações, alguma coisinha curta, só pra gente manter aí alguma coisa saindo. O Escudo do Mestre, como o Chess falou, com a qualidade que vocês estão acostumados, os nossos episódios vão continuar. Mas vamos tentar ver como é que dá. Tá difícil esse ano, tá realmente complicado. Nem eu nem o Chess queremos abandonar, a gente conversou sobre isso. Nenhum dos dois quer abandonar esse projeto. De maneira Então a nenhuma. gente vai continuando aí, vamos ver, né? Pois é. E a nossa primeira pequena pauta de hoje, assunto relevante para os RPGistas nacionais, é. Encontro Internacional? Pois é, não é? Depois da gente falar aí, quase um ano atrás, do triste fim da RPG Con e de tudo mais, que a gente vai falar do retorno triunfal ou não do Encontro Internacional de RPG. Cara, olha só, estamos de volta à década de 90. Encontro Internacional de RPG, pelo amor de Deus. Estaríamos de volta da década de 90 se esse encontro tivesse 30 mil pessoas, né? É verdade, é verdade. Mas então, para aqueles de vocês que não sabem, o Encontro Internacional de RPG, a Devir anunciou que vai lançar, vai voltar a fazer o Encontro Internacional. Esse ano ele vai ser realizado nos dias 12, 13, 14 e 15 de julho. De Júlio, julho. sim. Vai acontecer junto com a Anime Friends. Na verdade, vão ser vários eventos no mesmo dia, lá no Campo de Marte. Vai ser Anime Friends, o Encontro Internacional, Comic Con, Brasil Game Vai Show. rolar campeonato de card game também. Mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Mas assim, é uma reunião de vários eventos grandes que aconteceram separadamente, que agora vão estar englobados num único grande evento. Verdade seja dita, essa coisa de misturar o Encontro Internacional de RPG com encontros de anime não é ideia nova. Muito tempo se fala disso e há muito tempo se torceu o nariz para isso, porque é aquela coisa que alguns RPGistas têm com anime, né? De, ah não, anime não, público diferente, tal, tal, tal. Mas o fato é que, enquanto nossos encontrinhos de RPG arrumam 2, 3 mil pessoas quando eles têm muito sucesso, Nossa, encontro. sendo bem otimista. Não é? Encontros de anime batem 20, 30 mil pessoas com facilidade. Então é. A gente, se eu não me engano, a gente comentou isso ano passado. Se não ano passado, numa das nossas conversas que a gente teve. que eu achava, sinceramente, que a gente devia, assim, abaixar a bola e deixar o encontro ser, ou qualquer encontro ou negócio de RPG, ser englobado por um desses eventos de anime. Sim. Eu acho que tem público maior, visibilidade maior, é um excelente lugar para você fazer o hobby florescer para uma nova geração. Tem muita gente que curte anime que é mais novo e que pode ter contato com o jogo pela primeira vez. É que eu acho que às vezes as pessoas tentam ser um pouco meio grumpy com isso, sabe? E eu vou admitir, gente, eu também encho um pouco o saco, sabe, com galera meio otaku, Niunia, não sei o que lá, Chan. Eu também encho um pouco o saco com isso. Mas eu acho que, sei lá, cara, eu acho que pode ficar pior do que já era, a gente já tava sem encontro. Eu acho... Agora a gente tá tendo... Eu acho que tá ótimo. Eu acho que tá ótimo também. Vamos ver como é que vai ser o formato. Vamos ver se vai ter um espacinho separado, se vai ter mesa de jogos. Isso é uma coisa que me interessa muito ver. Como é que vai ser a utilização do espaço. Se vai ter um espaço próprio por encontro nacional. Se vai ser uma coisa jogada lá no meio. Esse tipo de logística me interessa ver como é que é. Mas eu consigo... Se isso der certo esse ano, eu consigo ver um retorno às épocas áureas do passado. Com aqueles stands gigantes da Devir e tal. Se for uma coisa que fizer sucesso, sabe, que a coisa fluir, eu acho que tem muito potencial para isso, especialmente no comércio de card game, esse tipo de coisa, que acaba tendo mais público também. Eu acho interessante porque, como eu disse, não é só um Anime Friends, você tem a Comic Con, você tem o Brasil Game Show, você tem várias coisas se reunindo, então eu acho que vai ser um público mais diversificado. Eu, sinceramente, eu nunca fui no Campo de Marte pra saber tamanho e tal. É grande pra cacete. Suponho que seja grande pra caralho. É grande pra caralho. Então, eu acho que tem como fazer áreas separadas, etc. Pelo que eu vi, o preço do ingresso vai estar um pouco salgado. Eu acho que o pessoal tá falando em torno de R$25. Tá bom. Tá incrivelmente barato. Se você for comparar com quanto custa normalmente ingresso pra evento de anime, tá muito barato. E se você pensar que você pagou R$25 e dentro do negócio você pode ir pra qualquer deles... Tá ótimo. R$25 o dia, né? São 4 dias, então se você quiser gastar 100 conto. Sim, mas mesmo assim tá barato. Haja vista. Interessante, eu gostei. No geral foi uma notícia que eu recebi muito bem. O que eu não recebi tão bem é que, bom, é o encontro internacional de RPG, então tinha que ter um convidado internacional. Como de praxe. E qual foi o convidado que eles estavam anunciando? Mark Reinhagen. E nesse momento nossos ouvintes que não jogavam RPG na década de 90 vão olhar e falar, quem? Quem? Mark Reinbolinha Hagen. Reim Storytelling Hagen. Nossa, cara. O homem por trás dos jogos, como Lobisomem e Apocalipse, Vampiro a Máscara. Se não me engano, ele é até mais irresponsável pelo Lobisomem. Mas ele tá aí envolvido com a White Wolf, né? Um cara que dessa época do RPG. Nos anos 90, se não me engano, ele vendeu uma parte dos direitos dele, depois ele foi produzir aquela série pra TV. Pra aqueles que não sabem, Vampiro a Máscara teve uma série de TV. Pois é, que o Vampiro andando de dia, porque eles não tinham orçamento pra gravar de noite. Chamava Kindred the Embraced, uma coisa assim, né? Kindred, era Kindred alguma coisa. Ruim pra cacete, viu? Eu cheguei a assistir uns dois episódios. Essa série chegou passando no Brasil, eu acho. Nossa senhora, era ruim demais. Eu acho que no Brasil chamava Irmãos de Sangue. Eu comprei uma box dessa merda na Terra-média uma vez, coisa ruim demais. Você tem uma box disso? Eu tenho, cara, tá aqui em algum lugar. Caramba, velho, tem que vender isso aí, é uma raridade. Ouvinte, se alguém tiver alguma vontade de adquirir essa peça raríssima, mandem as suas ofertas, a gente vai fazer aí um leilão do Escudo do Mestre. Puta, não vai fazer porque eu não vendo. Mas... Você não tá enxergando a oportunidade de negócio, Chess. Ah, cara, eu gosto das minhas tranqueiras. Mas de qualquer jeito, o cara, ele foi importante na sua época. Eu acho que criou-se meio que um mito em torno dele. Eu não tô tirando a importância dele. Ele fez... Ele foi responsável pela revolução dos anos 90, em que mudou o olhar do RPG para uma coisa de, pelo menos do RPG mainstream, para algo diferente do que era D&D, né? Mas assim, eu não tiro a importância do cara, mas primeiro, eu acho que assim, pera lá, né? O cara tem um ou dois RPGs que foram ótimos, foram grandes, tal, não sei o que. E que não são particularmente bons em termos de qualidade mecânica ou coisa e tal. Eles são ótimos, a história deles é muito boa e tal. O mundo criado, o world building é fantástico, o resto, not so much. Ele como designer, não sei, cara, eu acho que teria pessoas melhores. Mas essa é a primeira crítica, né? O principal, o que esse cara escreveu nos últimos 15 anos? Oh, as pessoas vão falar assim, ah, mas vocês dois não sabem. Ele teve o crowdfunding de um card game que chama Democracy, eu acho, que saiu agora, e agora ele tá entrando com um novo crowdfunding, um jogo chamado I Am Zombie. Gente, lógico que ele vai falar das coisas novas, mas você acha que ele tá sendo chamado aqui por causa disso? Não, ele tá sendo chamado por nostalgia. Uma coisa nostálgica de vampiro. Sendo que, tudo bem, que o problema, na verdade, é que como quem vai chamar é a Devir, que é a principal organizadora do evento, correto? É, sim, é a principal, não, né? Da parte do Encontro Internacional são eles. Então, eles têm que chamar alguém que represente alguma das linhas que eles vendem, né? E o que, que a Devir vende hoje? Mundo das Trevas, bem ou mal, D&D 4ª edição, que... Puta, não dá pra você chamar ninguém da Wizards aqui pra falar de D&D 4ª edição quando eles estão fazendo a 5ª. Mas assim, você não poderia chamar alguém pra falar de como é que tá o D&D Next? Eu acho que isso seria interessante. Não seria mais interessante o cara falar... Porque assim, sinceramente, eu comecei, no começo eu tava acompanhando bem, mas agora eu tô perdidaço, assim. Eu não li as coisas novas que saíram, eu não sei como é que tá indo o D&D Next. Seria interessante o cara vir pra falar o que eles estão pensando em design, quais são as ideias que eles estão aproveitando. Mas eu não sei se é interessante pra Devir, porque, eu não sei se a Devir vai ter os direitos de The Next, né? De repente não compensa pra eles comprar quando lançar isso aí. Não dá pra saber. E depois eles ainda estão lançando coisas de D&D 4ª aqui no Brasil, e eu não sei quanto do público deles sabe que D&D 4ª vai acabar. Eu já conheci pessoas que não interagem com RPG de uma maneira tão hardcore quanto a gente, sabe? Que só compra livro na livraria e vai jogar. E os caras não sabiam que D&D 4ª tava indo pro buraco. Tinha ido pro buraco. Nossa, não sabia que existia esse tipo de público. A gente se baseia muito por nós, né? Que somos... É aquela coisa, o público que gosta de RPG já é um público de nicho. O público que gosta de RPG, que vai pra internet, pesquisa informação, frequenta fórum, escuta podcast, é menor ainda. Então, olhando por esse lado, e sei lá, GURPS, vai trazer Steve Jackson de novo, né? O cara não sai daqui. Podia trazer o Monte Cook de novo. Ah, mas o Monte Cook tá naquela pegada agora do... E a gente vai linkar com o nosso segundo assunto aqui, né? Nossa, você viu? Você viu que habilidade? Esse link foi inacreditável. Que o Monte Cook, ele tá envolvidaço agora com o Numenara, que é o nosso segundo tema de hoje, que é o jogo que ele tá produzindo. Pra quem não conhece, a ideia é mais ou menos o seguinte. Um belo dia o Monte Cook chegou e se demitiu da Wizards. Pra começo de conversa, né? Ele tava lá no D&D Next fazendo, aí de repente tô fora. Exato. Todo mundo olhou e falou. Quando ele entrou pro time, a galera falou: ah, agora vai ser foda. Aí ele saiu da Wizards e a galera perdeu um pouquinho da fé. Mas ele, quando saiu da Wizards, ele fez um crowdfunding pra fazer um RPG chamado Numenara. Se eu não me engano, esse crowdfunding foi um sucesso retumbante. Se eu posso estar enganado, mas acho que ele levantou coisa de $500,000 para fazer o jogo. Ele puxou uma grana violenta. Exato, $500,000, que valem mais do que barras de ouro, sei lá. Então, $500,000 esse cara levou no Kickstarter dele para fazer o jogo, que tá para ser lançado. Inclusive já tem pré-order, já tem a... Você pode comprar a versão física e ganhar o PDF já tá em pré-order na Drive-Thru. Inclusive a versão física ele manda pro Brasil, para quem se interessar, pela bagatela de $80, frete incluso. Que bom, né? Pois é. E é um livro que tá belíssimo. A arte do livro tá impressionante. E o que eu gostei do Numenara, do que eu li sobre ele até então, é que ele vai ser um jogo que vai misturar tecnologia e magia de uma maneira muito, muito semelhante. Parece que é um mundo que já viveu um apocalipse, que existe tecnologia antiga, que se perdeu a compreensão dela. É, tem umas ideias interessantes de que você vai ter magia convivendo com nanotecnologia e que para as pessoas que convivem naquele mundo não faz diferença o que é magia e o que é nanotecnologia, porque para eles tudo é magia, né? É tudo uma coisa que eles não entendem muito bem. E o Monte Cook tá fazendo esse projeto. Ele, inclusive, outra coisa que é bem interessante, o Monte Cook ele é muito famoso pelo trabalho dele no Planescape, cenário clássico de D&D, que teve um jogo muito famoso depois. E ele emplacou um Kickstarter para fazer o sucessor espiritual do Planescape Torment, né, que vai ser o Numenara alguma coisa. E vai ser no mundo de Numenara também. E foi outro sucesso, ele levantou mais de 1 milhão e não sei quantos mil dólares para fazer o jogo dele. Dá pra ver que o Monte Cook no momento está na, no, na crista da onda, né? Já que a gente estava nos anos 90 aqui falando. Essa coisa surf. Eu acho legal essa coisa de essa mecânica, essa vibe, essa tendência de Kickstarter, sei lá como a gente pode chamar esse movimento. Ele permitiu que esses autores, esses designers, eles tivessem muita liberdade nesse ponto, sabe? O Monte Cook, ele é um cara extremamente reconhecido, extremamente apreciado pelos fãs. Mas que não necessariamente empresas vão querer lançar o jogo dele. Mas os fãs têm uma confiança pelo nome do cara, Com né? certeza, com certeza. E aí o cara chega no Kickstarter e ele fala: olha, sou eu, sou o Monte Cook. Você já falou, ok, não é um semana qualquer, é um cara que tem um projeto. Se ele chegou até aqui, é porque ele tá com um projeto sério, bem pensado, bem planejado. Você tem a confiança no cara? Ele fala: minha ideia é essa, aquela, e aí, você quer jogar meu jogo? Dá uma grana aqui, vamos fazer acontecer. E aí tá permitindo. Até o Mark Reinhagen foi um caso desses, né? Um cara também que ele tem uma legião de pessoas que, não sei se posso falar que é fiel ao trabalho dele, mas que aprecia o que ele fez Sim, e que quer ver coisas novas feitas pela mesma cabeça, né? sim. Sim, com certeza. E eu acho que é fantástico isso, fantástico. Eu acho muito, muito bacana quando eu vejo esses jogos aparecendo assim. É uma fase muito legal que a RPG tá vivendo nesse estilo. Realmente. É, uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais também do Numenara, que é um jogo que eu tô achando bem. Aliás, o jogo, eu acabei de ver aqui, chama Torment Tides of Numenara. Oh, legal. Pois é. É, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que se sabe um pouco sobre o jogo, né? O Monte Cook ele fez uma série de posts no blog dele sobre o jogo e tudo mais, mas alguns conceitos interessantes aí para atiçar a curiosidade da galera. Lembrando que o jogo não foi lançado ainda, mas está aberto para pré-order. É, no site dele ele fala, por exemplo, de como é que vai funcionar a criação de personagem, na qual basicamente você faz três escolhas. É, primeiro você escolhe um de três tipos, como ele chama. O primeiro são os Glaives, que são os Warriors do Novo Mundo, que é o cenário em que vai se passar a Numenária, e que são caras que podem usar Heavy Armor, Massive Weapons, né, armas muito fodonas, ou que podem lutar com armas leves e pouca armadura e se movimentar muito rápido. Então, são guerreirões. Aí você tem os Nanos, que são personagens parecidos com magos e que fazem. Eles usam o poder de Numenara para fazer milagres, que no jogo vão se chamar de esoterias. E que eles andam a linha entre a máquina e a magia, né, dependendo do que esse Nano consegue fazer. E tem os Jacks, que vem do termo Jack of All Trades, que são os caras que têm um monte de tricks, são muito skilled e conseguem fazer um pouco de tudo. Eu gosto desse sistema. Eu gosto mais disso do que de classe. É, também acho interessante. Eu gosto. Depois, você escolhe um segundo característica uma lista de descritores, que ele exemplifica coisas como esperto, durão, como uma pessoa com uma vontade muito forte, místico, uma coisa assim. Você escolhe uma lista de descritores e por fim você vai escolher o foco do seu personagem, que vai ser aparentemente o principal questão de como você vai diferenciar o seu personagem. E no site isso varia de você construir ilusões para virar o grande mestre de uma arma, ou então usar o magnetismo de um grande líder. E essas três escolhas servem para que você construa seu personagem. Essa terceira escolha também vai ser baseada numa lista ou vai ser freeform, assim? Aparentemente uma lista. Uma lista. Exato. Uma outra coisa que eu acho interessante. O que você achou desse teminha de character creation, dessa prévia? Cara, eu achei muito bom. Eu sou extremamente a favor de. Eu sou meio contra a gente ter classes da maneira como a gente está acostumado em Pathfinder ou em D&D. Eu nunca gostei, assim. Eu acho que ela serve muito bem para você apresentar o que é a coisa, mas eu acho que um sistema que funciona muito melhor é você definir assim essa coisa que você falou, meio, ó, tem esse cara aqui que é o combate, tem esse cara aqui que é o conjurador, o mago, o arcano, sei lá o quê, e tem esse outro cara aqui que é um tipo de especialista, sei lá. Certo. E dentro deles você comprar coisas, poderes, habilidades, sei lá o quê, que você vai costurando novas coisas e desenvolvendo, meio que montando a sua própria classe. Eu acho que isso é um misto entre a construção de classe e a construção por pontos. E eu acho extremamente legal. E ele conseguiu, além disso, acrescentar mais duas coisas para você. Pelo que você fala, você vai ter que escolher em três listas. Então aumenta bastante a gama de combinação que você pode fazer com isso, né? Sem falar que eu gostei do cenário por si só, né? Ah, sim. Magia, tecnologia, tal, é sempre uma coisa que eu gosto. Um outro ponto que eu acho que é importante salientar do que já se sabe sobre o Numenara é um pouquinho do gameplay dele. O que ele revelou até agora é que ele vai usar todas as ações vão ser resolvidas com uma jogada de um D20 para você fazer qualquer coisa. E na tentativa de evitar a matemática muito complexa ou qualquer coisa assim durante a mesa de jogo, você não tem modificadores no seu D20. Em vez disso, perícias e outras habilidades do personagem diminuem a dificuldade do teste. Então, você nunca está somando nada ao seu D20, você está sempre diminuindo a dificuldade do teste. E além disso, você tem um recurso que vai se chamar de effort, né, de esforço, que você pode usar para diminuir ainda mais a dificuldade da ação. Seria os action points do cenário. Aparentemente. Uma outra coisa interessante é como você usa experiência e como você ganha experiência. Ele falou que você vai ganhar experiência por fazer novas descobertas e não de matar coisas, embora matar coisas às vezes seja necessário para você completar missões ou descobrir coisas. Então, novas descobertas, quando você também ganha XP, quando aparentemente o mestre vai ter a habilidade de intervir na ação do jogo para introduzir novas complicações. E quando ele fizer isso, os jogadores ganham XP. Que é um conceito interessante. E por fim, aparentemente os jogadores podem premiar outros jogadores com XP por boas ideias, ações muito úteis ou outras coisas que eles achem particularmente interessantes de premiar. E essa XP, por sua vez, pode ser gasta para aumentar as habilidades do seu personagem, para você afetar eventos diretamente no jogo, e para você ganhar bônus de curtos ou você passar de níveis. Parece uma questão interessante. Ele também promete que vai ser um jogo bem assim, com pouca matemática, com o que vai ser fácil para o mestre criar coisas on the fly. Eu achei interessante. O que que você achou deste sisteminha? Primeiro, essa coisa de você faz uma rolagem meio seca e aí você tem a dificuldade, as suas coisas diminuem a dificuldade. Eu não sei o quanto que eu gosto disso. Eu acho que eu até gosto do fato de você rolar o D20 e ter o bônus. Eu acho que eu até mecanicamente eu gosto, assim, não sei. Acho que é uma coisa de preferência. A gente pode falar que matematicamente é igual, né? Sim. Mas eu não sei, eu acho que da mesma forma que ele prefere a segunda parte, né, você rolar o dado seco e você diminuir a dificuldade, eu acho que eu prefiro você ter a dificuldade e você saber que é a minha rolagem mais tanto. Então, mas até aí não é nada assim que você fale, ó, isso me desgostei do jogo. Então, elas por elas. A parte da experiência, eu acho ótimo. Cara, eu já era. Essa coisa de você ganhar experiência por matar a criatura. Já foi, cara. Tem que estar enterrado para nunca mais ser revivido. Eu também não gosto de jogos onde você. Experiência é uma coisa que a gente devia fazer um escudo mestre só sobre experiência, né? Evolução de personagem, experiência e tal. Eu não gosto de jogos onde você dá um valor fixo pra todos os jogadores igual ao final de uma sessão, sabe? Ah, ao final de uma sessão todo mundo ganha 5 XP. Eu basicamente eu não gosto. Eu gosto quando ganha diferenciado entre os jogadores. Uhum. Uma espécie de mérito. E então isso também seria um ponto positivo. Essa coisa de ganhar por descoberta, interessante, porém na descrição um pouco vago, né? Tinha que ler mesmo pra ver, ok, até onde você quer ir com isso. Mas o mais legal, eu acho que é essa coisa de você poder premiar os seus colegas de grupo com experiência. Isso é bem interessante. Isso, eu lembro quando eu joguei. Quando eu joguei Prime Time Adventures. E Prime Time, ele tem uma sacada legal que você tem isso, você tem as fan mails, né, que é uma espécie, entre aspas, de pontos de experiência, que você pode dar pro seu colega. Os jogadores trocam entre eles, os fan mails, né. E eu achava ótimo, porque assim, às vezes o cara fazia uma narrativa, tinha uma ideia, fazia um negócio, e aí o outro cara virava e falava, gostei, e dava. Aí eu falava, comigo eu pensava, nossa, eu achei bom, mas eu não, particularmente, eu não recompensaria o meu jogador agora com esse ponto, sabe? Achei bom, mas pra mim não valeria a recompensa. Certo. Agora, olha esse outro jogador. Ele já enxergou isso como um negócio muito legal. Então, se esse outro jogador fizer algo nesse nível, eu já tô entendendo que isso é o que ele considera muito legal, entendeu? Ele já considera isso digno de prêmio. Sim, então, sim. Eu tenho mais ou menos uma visão do que os meus jogadores consideram um bom roleplay, um roleplay que seria, sei lá, digno de uma recompensa em experiência ou em ponto, em qualquer coisa. Isso me deu uma visão diferenciada dos meus jogadores. Eu sabia que alguns deles era assim, eles exigiam um pouco mais para dar os pontos, então realmente eu cobrava, entre aspas, mais dele na hora do jogo. E para outros eu sabia que não, era um pouco menos, aí eu ia, era um pouco mais mão aberta. E eu acho que no geral foi muito legal, sabe? As pessoas foram se sentindo melhor recompensada com aquilo. Acho que o meu estilo, o meu jeito de recompensar o jogador melhorou quando eu vi o que eles estavam considerando que era bom, que era digno de recompensa. Então eu acho que isso pode tornar o jogo muito orgânico na mesa. Eu acho que se alguém aqui tá pensando assim, ah, mas eles vão começar a dar XP entre eles, assim, à torta e à direita, então todo mundo dá ponto pra todo mundo, fica todo mundo feliz. A minha experiência num jogo parecido não foi o que aconteceu, eles pegaram bem a ideia da coisa, e pra mim foi um ganho, então eu acho que é demais, eu acho que é uma mecânica que devia existir em mais jogos, então eu gostei bastante, sim. Aí, tá de parabéns. Eu te mandei a capa do livro, você chegou a ver? Ah, eu tô vendo aqui, eu já tinha visto, tem um estilo meio deserto aqui, um. Me lembrou um pouco cara Duna, não a sei. Prancha contra um dragão. Um treco meio louco, né? Pois é, com uns robôs, aí do não. Tem um Agledos aqui aparecendo no pilar. Então... Aí do outro lado a menina tá segurando o Itley do Portal 2. verdade. E tem uma menina montando um chocobo réptil. Tem um bicho estranho aqui. Cara, é muito bizarro, mas eu acho que é aquele bizarro gostoso. E aquela coisa de você confiar no Monte Cook, né? Exato. Ele, atualmente, ele é meu. Ele era o meu design de jogos predileto, hoje em dia ele perde pro John Wick. John Wick é muito bom. Mas eu, cara, tô empolgado. Com certeza, quando sair, eu vou querer ler, ver alguma coisa, comprar o PDF. Com certeza, quando sair, a gente vai conversar mais dele aqui no Escudo do Mestre. Com certeza. Pra quando que tá o lançamento? Eu não sei. Não sei, eu sei que o último dia da pre-order é hoje. Então. Expected Delivery agosto de 2013. Agosto. Esse aí junto com o próximo do 13 Age. Ops, não vamos queimar a pauta. Bom, ouvintes, então acho que por hoje é isso do nosso Escudo do Mestre versão rapidinha aí, falar sobre alguns assuntos que achávamos pertinente trazer a atenção de vocês. Ouvintes, a gente tá tentando fazer alguma coisa diferente, uma coisa bacana aqui, pra gente não deixar esse espaço morto entre um episódio maior que dá mais trabalho. Se vocês tiverem ideias, por que vocês não aproveitam esse tempo, 20 minutos, pra falar de X, Y, coisas assim curtas, legais que vocês queiram ver a gente falando assim, manda pra gente. Tem uma coisa que eu preciso dizer pros ouvintes. A forma de contato do Escudo do Mestre a partir de agora é pelo Facebook. Eu não sei quantos de vocês que acompanham a Terceira Terra viram, mas nós fechamos os fóruns da Terceira Terra. Cara, nem eu sabia dessa. já não tava sendo usado há um bom tempo, tal, tava meio capatinho, meio morto, era uma coisa que onerava serviço e tal. Então a chefia, as instâncias né? maiores, a chefia da Terceira Terra, resolveu dar uma cortada nessa parte. E eu acho que não tem grandes perdas. Nós temos a nossa página, a nossa fanpage, que o link está aí embaixo no post, a nossa fanpage no Facebook. Todos os episódios a gente coloca o link aqui. Então vão lá, comentem, usem a parte de comentários, falem, o espaço ali é de vocês, é liberado para xingar à vontade. A gente tem pouca crítica, mas eu gostaria que tivesse mais. Se você odiou esse nosso formato agora, avisa, senão a gente vai continuar fazendo assim, você vai continuar odiando. E é isso, acho que por hoje é só. Eu acho que por hoje é só. Deixa eu aproveitar, mandar um abraço pro pessoal, é sério mesmo. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Facebook no Savage Worlds Brasil, que fez uma propaganda do Escudo do Mestre pro nosso episódio review de Savage Worlds. Olha aí, também pra um caravana abraço pra de. Vocês aí, foi muito legal. É isso aí, ouvintes. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores. Mas só o Escudo do Mestre passa 6 meses sem ter episódio e volta com seu retorno triunfal. Porra, vai, beleza. Então é isso, ouvintes. Até a próxima e tchau. Tchau.